Cuidado, pare perigo. Leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução. Cuidado, pare perigo. Eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão. Eu tô junto, se me der brecha eu chego. Todo o carinho do mundo eu quero te dar. Pode ficar esperando, daqui a pouco eu chego, amor, e vou contigo dançar. Vai requebrando o gostoso, tá ficando perigoso, brinca não. Eu gosto desse perigo, venha arriscar comigo uma paixão. Cuidado, pare perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução. Cuidado, pare perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão. Tá sofrendo por amor? Ô, tradição, essa mulher quer judiar, quer brincar comigo, rapaz. Então toma cuidado porque tá ficando perigoso. Ah, deixa comigo assim, bora cantar. Se me chamar eu tô junto, se me der brecha eu chego. Todo carinho do mundo eu quero te dar. Pode ficar esperando, daqui a pouco eu chego, amor, vou contigo dançar. Vai requebrando gostoso, tá ficando perigoso, brinca não, brinca não. Eu gosto desse perigo, venha arriscar comigo uma paixão. Cuidado, pare perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução. Cuidado, pare perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor. Cuidado, pare perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução. Cuidado, pare perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de